quero meu bebê de volta. Alô, Cati, tamo junto. Parece que eu tô bem, tô não. O brilho dos meus olhos é resto de choro. Enquanto ele não vem, vou não. Me deixa aqui em casa se ele tá osso. Se ele tá osso, eu quero meu bebê.